Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio do jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Vamos-te fazer o primeiro desafio da nossa conversa, que é partilhares connosco aquele que foi até hoje o momento mais feliz da tua vida. O momento mais feliz da minha vida foi ter casado o ano passado. Hugo Vieira, 25 anos, modelo. Para todas as nossas melhores saudações, sejam então muito bem-vindos a mais um Boa Nova 25 anos, 25 nomes, iniciativa que está enquadrada no aniversário da Rádio Boa Nova, que este ano, em 2011, comemora 25 anos de emissões contínuas. Boa Nova 25 anos, 25 nomes, procura dar a conhecer nomes que se encontram no grupo dos mais relevantes dos últimos 25 anos da Sociedade e do Conselho de Oliveira do Hospital. Presença certinha, sempre aos sábados, depois das 12, à segunda, em repetição, depois das 19, e em permanência no site www.radioboanova.com. Hoje conosco, Hugo Vieira, um jovem de 25 anos, modelo, ao qual eu perguntava se tem presente o dia, que deve ter certamente, e a hora e o local onde nasceu. Sim, nasci em Coimbra, no dia 25 de novembro de 1985. A hora já não sei, mas acho que foi perto da meia-noite. Muito bem. Nasceste em Coimbra, certamente viestes no berço para Oliveira do Hospital. Sim. Os teus pais são de aqui, de Oliveira do Hospital. Aqui têm feito toda a sua vida, quer em termos profissionais, quer em termos sociais. Como é que foram os teus primeiros anos? Tens alguma ideia? Contaram-te alguma coisa? Eras um jovem rebelde, traquina? Era traquina. Eras traquina. Davas muito trabalho lá em casa? Dava, e muitas calçadas no chão quando era revoltado também. Ah, sim? Eras um jovem irreverente ou eras um jovem irreverente? Era. Na altura, dos três irmãos, eras o mais novo. O mais novo, eu só sei. Mas eras o mais rebelde, o menos bem comportado, davas mais trabalho aos teus pais? Não, acho que não. Acho que o mais velho deve ter sido pior. O mais velho deve ter sido pior. Depois de ele ouvir esta nossa conversa, certamente terás contas para ajustar lá em casa. Fizeste a escola primária aqui, em Oliveira do Hospital? Fiz. Lembras-te do teu professor ou da tua professora primária? Sim, a professora Lucinda. Professora Lucinda, eras bom aluno? Era, sim. Sim, quer dizer, sim, o quê? Sempre fui meio preguiçoso, mas... Mas chegaste a deixar algum ano para trás ou não? Até ao 11º não. Até ao 11º? Depois comecei a viajar e já não deu mais. Já não deu mais. Já lá chegaremos. Demos logo um salto muito grande da escola primária para o 11º. Na escola, eras bem comportado ou o teu pai ou a tua mãe eram lá chamados de vez em quando porque tu eras um jovem requieto? Não, era bem comportado. Fora ser desatento e... não sei. Depois da escola primária, continuaste a estudar aqui em Oliveira do Hospital? Sim, estudei aqui até o 10º ano, depois mudei-me para Lisboa, onde continuei a estudar, mas depois tive que parar os estudos porque comecei a viajar. Aqui em Oliveira do Hospital fizeste amigos, as primeiras namoradas, por certo. Sim, sim. Mantens esses amigos, mantens esses contactos? Mantenho alguns. Infelizmente, as vidas são diferentes, cada um tem a sua vida, então separou-se um pouco, mas ainda tento manter o contacto com alguns também, como nunca estou em Portugal, fica mais complicado. Tu fazias desporto quando eras jovem, eras um jovem normalíssimo, tinhas uma vida normal, saías à noite. Sim. Conta-nos alguma coisa de como era a tua vida na tua adolescência em Oliveira do Hospital. Joguei basquete quase 9 anos no Sampaense. Jogaste basquete no Sampaense, que é uma excelente referência. Sim, sim, e nadei também, fiz um pouco de natação, saí à noite quando me era permitido. Tinhas um regime austero lá em casa? Às vezes. como as notas às vezes não eram as melhores, os meus pais tentavam castigar. O irmão mais velho não te ajudava a sair de casa? De ajudava, ia lá dormir em casa dele e depois era a desculpa para sair. Muito bem. Outra revelação que certamente irá fazer história lá em casa. Ainda foi em Oliveira do Hospital que descobriste aquilo que querias fazer e para onde querias ir em termos profissionais? Foi. Isto, eu fiz um desfile no Espíritos e depois pensei, por que não tentar? Tinhas que idade quando isso aconteceu? 15 anos. Com 15 anos terás descoberto o teu futuro profissional? Foi. Foste estudar para a cidade grande. Sim. Essa transição foi difícil para ti? Foi, não é? Somos uma cidade pequena, depois mudar para uma cidade maior, aos 16 anos, foi um pouco complicado. Eu era muito inocente também e é um ritmo completamente diferente. Algum dia acordaste a pensar que tinhas que regressar? Isso não. Sempre fui bem certo o que queria fazer. E nessa convicção, nesse teu traçar de destino, começou a ser difícil compatibilizar os estudos com a tua vida profissional? Foi. Eu cheguei a Lisboa numa altura, por volta talvez de outubro, e depois em janeiro já estava a viajar. Então entrei na escola, comecei em setembro, normalmente, mas depois em janeiro já fui 2 meses para fora, já foi complicado depois voltar, já tinha chumbado por faltas. Pronto, a partir daí foi muito complicado voltar aos estudos. Com que idade assinaste o teu primeiro contrato profissional? Aos 16. Com 16 anos. E como é que foi lá em casa? Porque não é uma profissão normal. Ser modelo não é uma profissão normal. Não. Os meus pais sempre me apoiaram muito e sempre aceitaram. Então, por aí tive sorte. Os teus irmãos também? Sim. Sempre tive muito apoio da família e amigos. Nunca foi uma barreira a oposição da família? Não. Mesmo deixando os estudos para trás? Sim, não ficaram muito contentes com isso, não é? Mas sempre me apoiaram. E tu nunca tiveste receio que estavas a optar por uma profissão que é extremamente difícil, onde é extremamente difícil se ingrar, e mais difícil do que chegar ao topo é manter-se no topo, que podia estar a deitar tudo fora, isto é, nem desenvolvias a tua carreira académica e podias não ser bem sucedido numa carreira que é mais ou menos como ser jogador de futebol, ou como ser piloto de Fórmula 1, ou jogador de ténis. Todos nós, quando somos pequenos, queremos ser uma dessas coisas. Apresentador de televisão, professor, modelo jogador de basquete NBA. Jogador de basquete NBA, exatamente. Chegaste a ter receio? Não, porque eu entrei em agosto, setembro, e depois, logo o primeiro casting que fiz foi para a Moda Lisboa. E fiz logo. Isto logo em outubro. Então, a partir daí as coisas começaram logo a correr bem, logo de início. Então, nunca tive muitos problemas, nunca pensei muito nisso. Mas tu eras um miúdo da província, do interior, na cidade grande, no meio do mundo deslumbrante, de luzes, de palmas. Como foi tudo isso? Partilha connosco. Para mim foi tão normal, eu nem nunca pensei muito nisso. Sei lá, desde cedo fiz amigos, então sempre vivi numa vida mais tranquila, sempre ao pé dos meus amigos, ia para o trabalho. Lógico, no início é um pouco deslumbrante, mas rápido me habituei, me acostumei, nunca pensei muito nisso. Convives bem ver a tua fotografia em outdoors, em revistas, na televisão? Convives bem com essa realidade? Sim, é normal. Já lá vão 9 anos também. Dás muita relevância a isso ou é o desempenho do teu trabalho, ponto final? De momento é o desempenho do meu papel profissional. No início, nos primeiros anos, dava muita importância, como é lógico, mas agora já é normal para mim. Tu dás início às tuas viagens constantes pelo mundo com 16 anos? Sim. Não, já tinha feito 17. Já tinhas feito 17. Mas 16 para 17, a diferença não é grande. Nunca tiveste receio, medo? Sentiste à vontade? Sim, nunca tive receio nenhum. Sozinho, longe da família, longe dos teus amigos habituais de Oliveira do Hospital, aí vai o Hugo pelo mundo fora para se deixar fotografar, para se deixar filmar. Eu acho que sempre tive aquela coisa de viajar e de querer viajar, então para mim foi um sonho. Começar a viajar, sair fora de Portugal. E esse teu sonho, quando te de repente te beliscas e dás conta que estás a trabalhar com modelos que eventualmente tu admiravas, nomes já mais consagrados do que o teu era na altura, qual foi a primeira sensação? Ah, fiquei um pouco nervoso. Não sei, né? Eu vivo diferente, eu não sei explicar. Mas é essa a minha tarefa, é ajudar-te a explicar. E seria interessante que tu nos ajudasses a perceber como é o teu mundo, como tu vives esse mundo. Pois, eu ficava nervoso no início, não é? Mas eu costumo tão rápido às coisas que para mim fica é tudo normal. É tudo tão normal que... não sei. Tiveste que fazer alguma aprendizagem de línguas? Não, aprendi tudo natural. A primeira viagem que fiz para Milão, não falava inglês, aprendi aquilo na escola, o básico, não é? Os verbos, claro, mas na claro. Escola, infelizmente, não nos ensinam a falar. Só nos ensinam a escrever, os verbos e pouco mais. Então, fui para Milão quase sem saber falar. E fui aprendendo. Em 2 meses, aprendi a falar. Hoje já falas bem inglês? Hoje já falo fluente. Inglês, espanhol. Espanhol, além da nossa... língua de Camões, que é, de resto, uma das línguas mais faladas em todo o mundo. Tu tens viajado por todo o mundo. Onde é que acabou por ser possível tu teres a experiência que consideras até hoje a mais inesquecível no teu desempenho profissional? Na Tailândia. Na Tailândia? Sim. Queres contar? Fui fazer um trabalho que era de 2 dias numa ilha perto de Phi Phi. Phi Phi é a ilha do filme A Praia, para quem não sabe. E... o filme com Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio. Sim. E o trabalho era 2 dias e o cliente pagou-me para ficar 1 semana no hotel, com alimentação, tudo. Então foi a primeira vez que eu tive acesso a uma praia, um mar paradisíaco, assim, daquele jeito. E sempre era o meu sonho, então fiquei muito, muito entusiasmado. A Tailândia foi até agora o teu momento de sonho no desempenho profissional? Sim, sim. E qual foi o teu pior momento no desempenho profissional? Pior momento? Aquele que gostavas que não tivesse acontecido. Acho que não tenho. Ótimo. Explica-nos como é que funciona a tua vida. Tu tens agentes? Sim, tenho. Tu não tens um salário certo? Não. Tu trabalhas por contratos? Sim, eu tenho uma agência em cada país. Dependendo do país, tenho mais que uma agência por cidade. Se o país for muito grande, Estados Unidos, Alemanha, aí dá para ter mais que uma agência. E depois tenho o meu portfólio e vou ver os clientes. Depois, dependendo se os clientes gostam de mim ou não, pronto, bucam-me o trabalho. Bucar é o trabalho. Bucar é reservar. O que não deixa de ser engraçado, esse inglesismo que já adotaste para a tua linguagem. Mas é o método que nós usamos, é as palavras que nós usamos mesmo no mundo. Booking. Não, isso eu sei. Agora, o que é importante é partilharmos essa realidade com quem nos ouve. Diz-me uma coisa. Sempre que te vais mostrar ou que é mostrado algo sobre o teu passado profissional, estás a ser avaliado. No fundo, sim, as pessoas estão a dizer se gostam de ti ou se não gostam de ti. E muitas vezes vais ser bocado, vais ser contratado, outras vezes não. O que é que sentes quando não és contratado? Já é normal também, não me chateia muito. Já não dás muita importância ao facto? Não, já sei que não há, tem que haver trabalho para toda a gente, não é? Claro. Então uns apanham uns trabalhos, outros apanham outros. Essa tua carreira que foi crescendo de agente para agente, de país para país, de cidade para cidade, aconteceu tudo naturalmente? Isto é, começaste na Casa dos Espíritos, aqui em Oliveira do Hospital, mais concretamente ali junto à Bobadela, e foram aparecendo pessoas interessadas no teu trabalho? Não, na verdade, eu mandei umas fotos para várias agências, nessa altura, e depois houve 2 agências que responderam. E fui a Lisboa e comecei. E depois, a partir daí, é que a minha agência-mãe, que a agência-mãe é a agência que trata tudo... Que é? Agora, de momento, é a Best Models. Best Models. Sim. Mas na altura era DXL. Depois eles é que começam a mandar para fora, a fazer book, fotografias para apresentarmos aos clientes. Fazem a tua promoção? Sim. Mas eu é que sempre quis mais ir para fora, porque normalmente os modelos portugueses ficam mais por Portugal. Tu já tens trabalho feito em quantos países? Diz-me um número aproximado, pelo menos. Um pouco por toda a Europa, um número. Bem, uns 16, não sei. Ou mais. Mais. Já estiveste naquilo que normalmente se designa como nos quatro cantos do mundo? Ainda não. Ainda não estive na Austrália. Qual é o país... Na Austrália. Ia-te fazer essa pergunta. Qual é o país que ainda te falta e que tu queres colocar no teu portfólio? Muitos. Eu gosto muito de viajar. Não talvez para trabalhar, mas... Para trabalhar já não há assim nenhum país que eu... Que seja mesmo importante. Já fizeste Estados Unidos, França, sim. Itália, Inglaterra, Brasil... São os principais. Sim. É Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Tu vives de ser um homem, de ser um jovem bonito, de ter good looking, de teres presença, ter telogenia, ser fotogenia... Tens noção de que o que contribui muito para o teu sucesso é muito o teu físico. Sim. Como é que avalias? Uma das minhas imagens de venda sempre foi o físico também. Há pessoas que, pronto, que é mais o rosto, que é para fatos, outra que é mais físico, para fatos de banho e jeans. E a minha sempre foi mais o físico mesmo. Portanto, tu tens a noção de que a natureza te favoreceu. Acho que sim. Parece que sim. Diz-me uma coisa. É verdade que nesse mundo da moda, dos modelos, passa alguma imagem de alguma, vamos chamar-lhe, alguma falta de conteúdo, que se vive tudo muito de frivolidades? Eu não acho, porque muitos modelos que eu conheço têm cursos superiores. E têm empresas, têm outros negócios à parte. Mas pronto, é como qualquer profissão, não é? Há bons, maus e médios. Sim, como em tudo. Tu tens noção também que normalmente as pessoas olham para a tua profissão como sendo uma profissão de privilegiados? Sim, com certeza. Mas pronto, tem sempre os seus prós e contras, não é? Já lá vamos aos prós e aos contras, ou vamos continuar por aí tentando perceber melhor daquilo que tu vais fazendo e do mundo que tu te movimentas. Também é verdade ou não que no mundo da moda e no mundo onde tu te movimentas há muitos interesses subterrâneos, há muitos jogos de bastidores, ou isso é tudo uma imagem que é passada em filmes como o Prêt-à-Porter ou coisa parecida, e o resto não é verdade? É verdade como em qualquer profissão. Se formos a ver, qualquer profissão é assim. Desde secretárias em câmaras municipais, em empresas, há sempre aquele jogo de interesses, não é? Eu recordo-me de um filme que era O Diabo Veste Prada, creio que era da Meryl Streep, em que passa uma imagem do mundo da moda e das revistas, que é uma imagem tremenda, em que os valores são uma coisa que praticamente não existem. Tens noção, vives isso ou isso de algum modo tem-te passado ao lado? Já vivi isso. Agora vivo mais no meu cantinho, com os meus amigos, com a minha mulher. É uma vida mais reservada. Também podes partilhar connosco, se é verdade ou não, que nesse mundo da moda, de jovens belos, quer do sexo masculino, quer do sexo feminino, é dado a muitas tentativas de inovação, vamos chamar-lhe assim, de muitas perversidades, consumo de drogas, opções sexuais diferentes do que é comum, aceitar-se como comum, e não vamos entrar por aí, que isso era outra discussão. Tens lidado com tudo isso, que é gente sempre convidada para eventos, uns de natureza recomendável, outros nem tanto. É verdade que esse mundo à volta da moda e dos modelos existe, ou é uma imagem muito cinematográfica e na realidade não é bem assim, aquilo é mais normal do que parece? Não é bem assim. Tudo depende das pessoas com que convive-se, não é? E depende se há uma pessoa que sai muito à noite, tem outro ambiente. Então, e as drogas, como em qualquer profissão, advogados, tudo. Quando eu saio à noite, eu vejo advogados, vejo pessoas do financial. Então, pronto, depende do estilo de vida que cada pessoa leva. Já foste tentado pela droga? Sim, já me foi oferecido, mas... Soubeste contornar o assunto? Sim, sou uma pessoa mais tranquila. Também é verdade que no mundo dos modelos e de quem vive o mundo da moda e o mundo de fashion e das revistas e das televisões, da imagem, se troca de parceiro com muita facilidade, as relações são dadas mais a flertes do que a consolidar, ou isso também é... Também depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que gostam mais de estar sempre a trocar, não é? Jovens e tudo, principalmente. Acho que é normal em qualquer profissão também. E há pessoas que gostam de assentar. Então depende também de pessoa para pessoa. Hugo Vieira, um jovem da Beira Serra, que foi para a grande cidade, depois foi pelo mundo fora, e no mundo onde desfrutas de companhias de gente tão bonita, quer do teu sexo, quer do sexo feminino, então não é verdade que tu com 25 anos já és um homem casado? É verdade. E também casado com uma modelo. É verdade. Como é que isso aconteceu? Conhecemos em Hong Kong, num trabalho, estávamos a filmar um comercial para Samsung, e começou assim. E daí até ao casamento, quanto tempo durou? Passaram 5 anos. 5 anos. E consegues compatibilizar este mundo de exposição e de contacto permanente com outras modelos com a tua vida de casado? Sim, o bom é que ela também é modelo, então ela entende. E vice-versa? Sim, sim. Então é tudo normal para nós, já, não é? Portanto, tudo... Não é que não haja tentação. Há sempre tentação, como em qualquer profissão também, mas é só saber controlar os instintos. Vocês namoraram 5 anos, já estão casados há quanto tempo? Desde setembro. Desde setembro. É uma experiência nova. É. Eu já estava casado, para mim está a ser a mesma coisa. Foi só uma diferença de ter os papéis? Foi só uma burocracia, simplesmente. Pensam em filhos? Sim, não já, mas no futuro, com certeza. Tu viajas muito, ela também? Sim, às vezes ficamos longe, um mês e meio. É difícil? Acho que é. Gera ou potencia conflitos? Não. Vocês têm um perfeito encaixe? Sim, sim. És, portanto, um homem feliz, casado, no meio da moda e da profissão de modelo? Sim, com certeza. Vens regularmente ao Oliveira do Hospital? Depende. O ano passado passei bastante tempo cá para Oliveira, mas antes disso vinha uma vez por ano, houve 2 ou 3 anos que vinha uma vez por ano a Oliveira. Porque também dependendo de onde estou, se estou pela Europa, aí fica mais fácil vir a Portugal. Agora, se estiver nos Estados Unidos, na Ásia, no Brasil, já fica mais complicado vir para cá. As viagens são caras. A tua residência habitual é? Entre Londres e Nova Iorque. Entre Londres e Nova Iorque. Eu não tenho residência habitual. Então, e essa vida de saltimbanco joga bem contigo? Comigo joga. Eu não gosto de estar muito preso num lugar. Eu fico muito tempo num lugar, já sinto a necessidade de sair. Tens a ansiedade da mudança e coisa nova? Sim. Muita gente inveja a tua profissão, mas também é bom ter noção que é uma profissão dura. É. Para mim, como eu gosto, não acho muito dura, mas para certas pessoas é. E não tens de ter cuidado com a alimentação? Felizmente. Ainda não precisas? Felizmente não preciso. E se te aparece uma borbulha no dia que não dava jeito nenhum? Também é raro acontecer isso. Nunca tiveste nenhuma cena conjugal de ciúmes terríveis após uma sessão fotográfica mais hard? Eu não. Por acaso a minha mulher nunca fez assim nada muito hardcore. E tu com ela já fizeste? Eu fotografei há 2 anos atrás na Grécia com uma modelo toda nua. E como é que foi à noite a conversa com a tua hoje mulher? Ah, ela entendeu, não é? Não é fácil. Ela não quis falar muito do assunto, mas entendeu, não é? Faz parte. Os teus pais apoiaram-te na tua investida pelo mundo da moda e de ser modelo. Têm fotografias tuas lá em casa? Ah, sim, tenho muitas. E, mostram aos amigos? Acho que sim. Já mostraram mais agora. Já é mais normal. Também já é mais normal para eles. No início é que era. A tua profissão é uma profissão de desgaste rápido ou não? Depende de pessoa para pessoa. Se manter bem, se uma pessoa se mantiver bem, saudável, com um bom físico, pode durar muitos anos. Se não, fica mais complicado. Depende também como a pessoa envelhece, mas eu já trabalhei com modelos com 60 anos. Não que eu queira ser modelo com 60 anos, né? Mas dá para aguentar bastante. Isso é uma bela deixa para a minha próxima questão. E o que é que tu queres ser depois de seres modelo? Eu? Primeiro quero fazer dinheiro suficiente para ter o meu próprio negócio. Queres ter um negócio? Sim. Ligado ao mundo da moda? Ou... Não, não. Não? Hotelaria. Sonhas um dia mais tarde ter, por exemplo... Uns bangalôs, assim, bangalôs na praia. Ou aqui tranquilo. Junto à Serra da Estrela? Não, aqui não. Queres mais junto no à Brasil. Praia? No Brasil? Sim. É onde eu, sonhas... Eu gosto muito de verão, gosto muito de praia, preciso de praia na minha vida. E sonhas um dia viver no Brasil? Sim, com certeza. E a tua mulher também? Sim. Como é que tu olhas do lado da moda, do lado dos modelos, do lado das pessoas que estão sempre debaixo das luzes, da ribalta, para o atual momento que se vive no mundo? A permanente crise, a incerteza do futuro. Qual é o teu comentário sobre essas matérias? Bem, nós também sentimos isso na pele, não é? Desde que a crise começou, os nossos cachês... baixaram também, mas eu sou muito positivo. Eu acho que sempre está tudo certo, só se tem que ter fé. Tu és tranquilo por natureza, basta olhar sou, para ti. Sou. Quando falas em fé, quer dizer que tens alguma religião? Não tenho uma religião em concreto, mas acredito em alguma coisa. Vamos agora perguntar-te... sobre o Oliveira do Hospital, desde que tu daqui saíste, e já lá vão quase 10 anos, e agora quando cá vens, mesmo que seja à pressa, o que é que te oferece dizer? Como assim? Não entendi. Sentes que a tua cidade, o teu concelho, está melhor, está a progredir, ou sentes exatamente o oposto? Muito estagno. É assim, eu como venho de Anã, não vejo muitas diferenças, mas se, assim, em 4 ou 5 anos vê-se diferença. Agora, de ano para ano, que é que às vezes um prédio, 3 ou 4, 3 em 3 anos, talvez apareça, pouco mais. Este ano já não tem mais diferença, porque há bastantes atividades, então este ano estou a achar bom. Frequentas a vida noturna de Oliveira do Hospital? Não. Diz-me uma coisa que me parece relevante perguntar se a um jovem de 25 anos... Qual é o teu grande sonho que queres realizar na vida? Ter a minha pousada, os meus bangalôs na praia, com certeza. E em termos de modelo, no desempenho da tua profissão? De modelo. Fazer mais umas campanhas. Deixa-me agora perguntar-te algumas coisas sobre a tua vida. Já disseste que um dia queres ter filhos... Parece-me uma missão natural e normal. Agora, aquelas coisas mais pequeninas do nosso dia-a-dia. Tens uma música que seja a música da tua vida? Eu gosto muito de música, então não tenho uma, mas tenho várias. Diz lá uma que tu gostes muito. Uma que eu gosto muito? Sexual Healing. Do Marvin Gaye. Sim. Lês? Leio. Mas leio mais revistas. E documentários. Qual é a tua revista preferida? National Geographic. National Geographic. É um dos meus sonhos também e, além disso, conheci uma pessoa que é produtora e que faz as filmagens para a National Geographic numa viagem recente que eu fiz a Amsterdão e fiquei muito entusiasmado. Foi a pessoa que eu mais gostei de conhecer. Tem a profissão perfeita para mim. Mais uma confidência que me parece ser muito interessante, realmente, de alguém que olha para o mundo de uma forma diferente. Hugo Vieira é modelo, estamos a fazer-lhe perguntas sobre como ele ocupa o seu dia-a-dia. Qual é o filme da tua vida aos 25 anos? Também, filme da minha vida. Eu vejo tantos filmes que eu nem, não há um filme, é difícil nomear um. Diz um que te tenha marcado ultimamente. O último que eu vi gostei até foi 127 horas. Tu vives num mundo muito particular. Tu acreditas que é a combinação perfeita é feita de amor e sexo ou sexo com amor? Amor e sexo. Primeiro amor. Gostas de pintura, por exemplo? Gosto. Não a minha coisa preferida, mas... Tens ídolos? Ídolos? Não. Tenho pessoas que gosto, que admiro. Por exemplo? Joguei basquete, Michael Jordan. Depois tenho como ando skate, gosto do Adam Colton, que é, não é bem skate, é longboard. E mais de ídolos desportivos, na verdade. E depois, pronto, aqueles grandes ídolos sempre, Che Guevara e Dalai Lamas e por aí. Ligas alguma coisa à política? Não. Sabes quem é o nosso primeiro-ministro? Sei. Sabes mesmo? Não me lembro do nome dele, mas sei. O nome a, dele cara é... dele, a cara dele é... O nome dele é Passos Coelho e foi Passos recente... Coelho, Passos Exato. Coelho. Isso. E foi recentemente eleito. É que eu tenho outro modelo de sociedade, eu não acredito muito neste modelo da nossa sociedade, então desligo-me um pouco. Qual é o modelo da sociedade em que tu acreditas? Primeiro, só um... Como é que eu ia te explicar? É que eu estou acostumado a falar isto. Podes falar inglês que eu traduzo. Se há alguém... Se há líderes, sempre vai haver corrupção. Logo aí eu nunca vou acreditar muito na política. Eu tenho amigos meus no estrangeiro que são políticos, que eles têm uma imagem diferente. Depois entram na política e são logo corrompidos. Eles depois falam o sistema, para mim... O sistema corrompe mesmo aqueles que são mais puros. É verdade. Então, para que é que eu hei de ligar-me à política quando é tudo uma farsa? Tens algum clube desportivo do qual sejas fã? Sou fã do Benfica, não ferrenho. Se ganharem, fico contente. Se perderem, não me chateio. O teu desporto preferido é o basquetebol? É. Agora vou-te dar a oportunidade, estamos a chegar ao final da nossa conversa, para me criticares aqui, assim, ao vivo e a cores. Para me dizeres aquilo que eu devia ter perguntado e que não perguntei. Acho que fez a maior parte das perguntas. Não te lembro assim de muito. Se não te lembras de nenhuma pergunta que eu devesse ter feito e não fiz, deixa-me ser eu a perguntar-te, como é que tu um dia vais contar aos teus filhos que quando eras jovem eras modelo? Acho que eles já vão nascer a ver isso, as fotos na parede, a mãe também é modelo, então acho que vai ser bem normal para eles. Acho que não vou ter que contar, eles já vão crescer a ver isso. Ainda devo ser modelo na altura também, então... Pergunta final. És feliz? Sou. Muito. Hugo Vieira, 25 anos, modelo. Mais um nome do nosso puzzle que vamos construindo aqui, na Boa Nova, até ao final de 2011. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes... Sempre ao sábado depois das 12, com repetição à segunda depois das 19 e ainda em permanência no site www.radioboanova.com. Contamos consigo sempre aqui nas ondas da rádio. Obrigado pela sua preferência, as melhores saudações e até para a semana.